Domingo 24 de janeiro tem aniversário do Crediário Louro Prestação, no Clube Hoteleiros, no 40 Horas, que recebe pela primeira vez o Show do Siqueirão. Início 10 da manhã. Ingressos só R$5 até 3 da tarde. E mais, sorteios de vários prêmios. Siqueirão, domingo no aniversário do Crediário Louro Prestação, no Clube Hoteleiros, no 40 Horas. Venha curtir com o Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Siqueirão. No alto da serra eu fiz uma casinha, onde eu vou levar você. É doido. Lá tem uma rede branca na varanda, onde eu vou amar você. Siqueirão. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha. Nosso amigo Luiz e também a Elisângela. É Maninho Tio, para aí o Rodrigo. Quero os unidos pelo Siqueirão, hein? Hoje em Castanhão. E depois adormecer. Olha só! Acordar ouvindo o som dos passarinhos, só cantando pra você. Quero te pegar no colo, menininho. Oi. Meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Aí o Edilson de Primavera e o Patrick de Castanhal recordando, obrigado. Nosso amigo Caio, o Gaguinho do Siqueirão. Ele, o Louro Prestação. Para Louro, quero ver. Lá tem um riacho, a água é cristalina, onde eu vou banhar você. Se você quiser, a gente vai agora e pra sempre se entender. Eu quero. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te beijar na sombra da mangueira e depois... Amigo Timeson, negão consagrado. Também o brilho do crediário. A galera recordando no Siqueirão, hein? Só cantando pra você. Meu grande amigo Fernando. Alô, Fernando! Quero te pegar. Grande fã do DJ Siqueira. O homem que divulga o Siqueirão em Castanhal. Valeu, Fernando! Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Siqueirão. Detalhe importante, você que gosta de ouvir o CD do Siqueirão, você que gosta de ouvir o Seu Abraço no CD, a gente já tá gravando o CD ao vivo, tá bom? Pra você ficar como recordação, você já pode vir aqui atrás do pássaro e anotar o Seu Abraço carinhoso, tá bom? Siqueirão. O que importa se alguém anda falando do nosso amor? Eu choro, meu irmão, deixa eu falar. O que importa se alguém não quer nos ver bem felizes assim? O que importa se alguém acha que eu sou tão pobre? Pobre. O que importa se alguém acha você tão nobre pra mim? Pode sequer. O que interessa saber que nós nos amamos. E aí? Nos queremos bem e vamos casar. Quando? No ano que vem. O que interessa é saber que nós nos amamos. Nos queremos bem e vamos casar no ano que vem. Se que não. O que importa se alguém acha que não valho nada, nada. O que importa se alguém. Nosso grande amigo Cabo Amorim, a nossa briosa polícia militar e também o soldado Carleno. Aí no apoio do nosso pássaro de fogo, hein? Obrigado. Amor. Alô, pé de valsa. Continua. É pé de valsa. O que importa se alguém acha que tudo vai. Ele e seu novo amor, hein? Não? O que interessa é saber que nós nos amamos. Nos queremos bem. Alô, Lília. E vamos casar no ano que vem. Miguel. O que interessa é saber que nós nos amamos. Nos queremos bem. E vamos casar no ano que vem. Aí eu com a mãe do nessa aí, olha. Eu vou correndo te ver. Aí eu com a dona Terezinha. Pois não suporto essa distância que me separa de você. Dá-lhe Siqueira! Tudo que eu faço na vida. Em você que já não sai da lembrança, que eu não consigo mais te esquecer. Índia, Índia, como é bom amar. Oh, Índia, se eu te pego. Índia, nasci de só você. Você não sei viver. Índia, nasci de, eu só quero amar. Só chamando a atenção dos brincantes. Estão bebendo cerveja aí na boca da lata. Pensando nisso, nós trouxemos aí as lindas taças do Siqueirão. As taças que em acrílico, viu gente? Não quebram. E os copos anais do Siqueirão. Com a emblema do time do seu coração. Do Remo, do Paysandu. Tudo aqui atrás do pássaro. E já circulando aí na mão do Rodrigo, tá bom? Vamos lá! Eu vou correndo te ver. Pois não suporto essa distância que me separa de você. Tudo que eu faço. Na... Empresário Alex GDA. O João Wilson Rei, do Shark. É e também o Jonathan, ostentação. Em você. Vamos lá! Que já não me sai da lembrança. E o João Wilson aí, o rei das periquitinhas. Cuidado com o Ibama, João Wilson. Cuidado, meu irmão. No Índia. Índia, Índia, como é bom amar você. No Índia. Índia, nasci. Falar em Índia, né? Você pode. E por falar em Índia, sim, vamos lá! DJ Siqueira. É show. Que bonitos olhos tem. Que bonitos olhos tem. Parece gato de pobre. Nesse teu lindo rostinho. Só presta um olho, meu irmão. Nesse teu lindo rostinho. Que bonitos, hein? Que bonitos olhos tem. E aí? Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Olha! A Lilian. Meu amor, você não deixa. Aí ela foi pro Face, ela desabafou. Minha índia, a língua não tem osso, meu irmão. Minha carinhosa. Oi? Beija teu Siqueira e DJ Joãozinho. Comandando o show do recordista de público, Siqueirão. Fala, Castanhão! Com teus olhos me falava. Olha só! Que me amava eternamente. Que me amava eternamente. Com teus olhos me anunciava. Olha a nova. Meu amor me enganava. Quando eu estava ausente. Quando eu estava ausente. Meu amor me enganava. Minha índia. Aí é a Priscila também, o Rony. O Henrique. O Renan e também o Yuri, curtindo o Siqueirão. Obrigado. Lábios queria. O Índia. Beijar teus lábios queria. Minha Índia tem gosta. E dizer-te. Abraçando também com carinho aí. Minha linda. O grande J. Clailson, aqui de Castanhal. Alô, Clailson! Tu és lindo. Tá de boa. Recordando, hein? O Índia. Tu és linda e feiticeira. Minha Índia bem gosta. Mas eu te amo. Siqueirão. Minha linda rosa. Só pra ficar no CD esse aqui, olha. Vai pra Rafaela Siqueirão. Alô, Rafaela. Essa o peludo te oferece. Olha só. Meu amor, não me deixe assim. Por favor, tenha dó de mim. Eu não vivo mais sem ter você. É. Pode crer. Mil perdões se te magoei. Tão nervoso, tudo eu falei. Sem pensar que fosse lhe fazer sofrer. E essa vai do pé de valsa pra Miriam. Ah, meu amor. Esqueça. Esqueça que eu fiz você chorar. Essa filha. Esqueça, esqueça. Eu juro que eu não vou mais brigar. Eu não vou mais brigar. É. Não, não, não, não. Oba! Eu não vou mais brigar. Aí dá uma paradinha agora. Oi. Dá uma rodadinha, vai. Não fique assim, meu bem. Siqueirão. Faça um sorriso e vem. Porque meu coração ainda é seu. Esqueça o que passou. Vai se acabar a dor. Com o seu corpinho junto ao meu. Bora, Castanhão! Ah, meu amor. Esqueça que eu fiz você chorar. O Luiz Elisângela, olha só. A Noemi, o Tchúpara, o Rodrigo e a Mariana, os apaixonados. Esqueça, esqueça. Alô, Tchúpara. Eu não vou mais brigar. Não, não, não, não vou. Eu não vou mais brigar. Não, não, não, não. Só pra recordar Siqueirão e Castanhal. Se você for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Mas se for curtir, curta o Siqueirão sem moderação. Alô, Castanhão! Vem, amor. Vem logo. Venha me fazer sorrir. Olha, amor, eu estou chorando aqui. Você é grande a solidão. Vem. socorrer o meu coração, coração. E aí? Escute, por favor, preciso de você. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. Aí o Johnny, da Desmelo, e o Felipe veio. O Felipe Falcão, obrigado. Curtindo o Cigueirão. Aí o Clebinho, da Expresso Loucura. A Maiara e também o DJ Danilo. Curtindo o nosso Pássaro de Fogo, hein? A Val, da equipe Chupa e a Tiúva. Oba! Vem, amor, venha me fazer sorrir. Olha, amor, eu estou chorando aqui. Aí, DJ Gleison, a sua esposa Michele, recordando no Siqueirão, meu irmão. Venha socorrer o meu coração, coração. Escute, por favor, preciso de você. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. Amigo DJ Daniel do Jatinho da Saudade. Fala, Daniel. O cara que dá maior valor, com certeza, de curtir a sequência do Siqueirão, hein? Valeu, Daniel. Homem que arrebenta aí no Jatinho da Saudade. Forte abraço, sucesso pra você, Daniel. Bora recordar. Vem, amor, venha me fazer sorrir. Pássaro de fogo assim, vamos lá. Olha a volta por cima aí, olha. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Alô, Lilian! Eu vou tentar devolver. Olha só. Aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor. Abraçando aí o Filé, também o Joel, a Delma, o Josiel de Castanhal, todos recordando hoje, aqui, Sérgio do Guarani. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi, eu vou tentar devolver. Chamando a atenção do Marcelo da Ópera. Aquela dor... Alô da Ópera, não, chega da Ópera. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. O meu nome é Silvia, DJ Siqueira, sou sua fã, coleciono todos os seus CDs. Mande um alô aí pro meu marido, o Elcino, é isso, é? E a minha amiga, a Reginalda. Beijos, te adoro. Com certeza Deus te proteja. Obrigado. Assinada Silvia. E a gente recordando gostoso, hein? Só na guitarra, senhor. Solta aí, meu filho, solta. Não recordar assim, vamos lá. Não vou dizer que você não faz falta pra mim. Você me faz muita falta aqui, viu? Não vou dizer que não sinto falta do seu carinho. E eu? Eu não deixei de te amar. Não quero me enganar. Olha só, Lombra. É melhor sofrer contigo do que sozinho. É melhor sofrer contigo do que sozinho, viu? Sei que alguém fez você chorar. E eu transformei sua dor em felicidade. Seu canto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Saudade, só ganhei. Aí o Júnior dos CD das marcantes, olha aí, ó. Aqui no Siqueirão, hein? Legal. Fernandinho. Aí o Baraque. Alegria. Toda a galera no Siqueirão. Coração. E na última terça-feira, Belém completou 400 anos. E a música em homenagem aos 400 anos de Belém tá aqui, ó. Saudoso Dead Max. Com certeza, hein? Essa marcou! Ao pôr do sol, eu vou te dizer. Só pra recordar. Que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então. Eu vou chamar atenção na minha produção rapidola aí. A gente vai gravar um vídeo pra mandar pra Cachoeira do Arari, viu? A gente vai estar lá terça-feira e quarta-feira na festividade de São Sebastião. E a gente vai fazer um vídeo aqui ao vivo e mandar pra lá, viu? Agora, tá bom? Chama a atenção da produção. Já, Marcelo da Obra. Coloca a posição, a câmera aí. A galera recordando. A galera de Castanhão. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas... Fernandinho, já mandei. Aí o Crepido também, o Moto Taxista, o Nenê, do Tonhão, o Macaco e o Cleidon, de São Francisco, recordando, hein? Terei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão e raia no meu... Aí o nosso roteiro... Hoje em Castanhal, amanhã a gente vai estar no Cangalha, segunda-feira Estação do Som Cidade Nova, aí terça-feira, segura aí da obra, terça e quarta a gente viaja pro Marajó, festividade de São Sebastião, Siqueirão, em Cachoeira do Arari. Bora pra... É isso aí! Amigo, fala, amigo! Passa um pouquinho o retorno aqui, meu filho. Meu amor, olha só! Que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Só segura aí. Entre eu e você, o dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. DJ Siqueira, quem mais um ano se consagra? O melhor DJ da saudade de 2015. Salve turma, salve família de Cachoeira do Arari. Com certeza a gente hoje está aqui convidando toda a nossa família para curtir pela primeira vez na casa, no Casarão da Saudade, em Cachoeira do Arari, o nosso Siqueirão, que chega para fazer uma festa muito bonita. Festividade de São Sebastião, e terça-feira e quarta a gente vai estar em Cachoeira do Arari. Eu, você e o nosso Siqueirão. Olha aí, meu irmão. Eu vejo, me excita demais. Vamos lá! Me abrace forte, meu bem. Para mim, libera, libera, libera, libera. Mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. Sim. O nosso amor sem vergonha. Somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente. É preta, pó e baque, negão. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Chegou o inverno, aí o cara tá no lado do Shark, meu irmão. Aí ele faz uma preta voz e bague com ela. Aí ele dá uma soneca, e quando ele acorda, no lado do bombril, eita, tudo começa de novo. Só que mais gostoso, né, filha? Dá um papo. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. É muita onda. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. E aí? É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. E elas cantam pro Siqueira. Eu amo meu corpo, oi, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu corpo, mais do que tudo que a vida pode me dar. Pra recordar assim, vamos lá. Bora, Castanhão! Bora recordar no Siqueirão. Alô, Guarani! Alô, menina! Menina, eu estou tão feliz, pois você é o amor que eu sempre quis. Bora, menina! Menina, eu te adoro demais. Não sei do que sou capaz se eu te perder. Quer gritar? Grita. Eu gritava, te chamava por você, mas você nem ligou. Não olhou para mim. Eu gritava e chamava por você, mas você nem ligou. Não olhou para mim. Aí o Danilo, também o Vanderlei, a Sabrina e o Hildo. Aí o Transão, Transão de Castanhal. Legal. A Marizete, também o Naldo. Te adoramos, DJ Siqueira. Obrigado, beijo do gordo. Beijo do gordo e beijo no corpo. Valeu! Eu gritava e chamava por você, mas você nem ligou, não olhou. Você nem ligou, não olhou para mim. Bora, meu pássaro! Bora, Castanhal, como é que foi? Foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu, na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Eu sofri sem ter os teus carinhos. Aí a Rosângela comemorando seu aniversário hoje no Siqueirão. Parabéns, Rosângela. Felicidades. Fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. E nunca, nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais, nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Passando com carinho todo esse povão maravilhoso de Castanhal, nosso amigo Fernando, obrigado pelo carinho, viu? Valeu, Fernando. Foi assim. Ele, o Loura Prestação, o grande Loura Prestação, e o Caio, o Gaguinho do Siqueirão. Você partiu e eu fiquei, na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Eu sofri sem ter os teus carinhos. Joelson, Joelson Paixão e a sua esposa Eliane, lá no Jaderlândia. Viver sem você. Diz que nunca vai. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Nunca mais. Chino, a Leila. Nunca mais vou brincar contigo. Obrigado, viu? A Gleice, o Negás e a Jaque. Recordando assim. Meu compadre, te segura que chegou o inverno. Aí tu conta no dedo comigo, olha. Estamos em janeiro, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Lembro de você e não lembro. Aí tu vai ver que é mulher barriguda, parindo em outubro. Mais um inverno que chega. É muita onda. Não tenho ninguém, só um cobertor. E assim um cigarro, pensando em você. Esse cigarro ainda vai te matar, viu? Não sei por quê. Por quê? Você feriu meu coração. Você me usou e me cuspiu. E me deixou na contramão. Siqueirão. Domingo eu te vi. Tava tão linda e tão feliz. Um outro ia se casar, toda de branco no altar. Vamos lá! Domingo eu te vi lá na Patrícia. Tava tão linda e tão feliz. Toda a família Brandão. São os fãs do Siqueirão, hein? Daqui a pouquinho tem muito amor e loucura, tá bom? Toda de branco no altar. Dá-lhe, meu pássaro! DJ Siqueira! Tem mais um ano se consagra! O melhor DJ da saudade de 2015! Mais um inverno que chegou. Não tenho ninguém, só um cobertor. E aí? E acendo um cigarro, lembro de você. É o segundo, né? Cuidado com esse cigarro, cara. Não sei. Sabe que o cigarro disse pro fumante? Você. Não. Me acende hoje que amanhã eu te apago. Você me usou e me cuspiu. E aí? E me deixou na contramão. Domingo eu te vi lá na matriz. Tava tão lindo. Tava tão linda e tão feliz. Bora, Castanhal, que negócio! negócio vai começar a ficar bom, hein? Todo mundo de boa no Pássaro de Fogo. Como é que é? Nesse fim de semana, eu vou curtir um bregão. Bregão! Vou pegar minha gata. Como é que tu vai, negão? E vou pro Siqueirão. Vamos lá! Pode ser no Cangalha. Esse domingo no Cangalha. Pode ser na metrópole. Te segura! No Palácio dos Bares. Onde estiver, eu vou no Siqueirão. Vou no Siqueirão, vou no Siqueirão. Bora beber! Vou beber, vou curtir, vou dançar. Vou no Siqueirão, vou no Siqueirão. Quem toca? DJ Siqueira vai tocar. Vou no Siqueirão, vou no Siqueirão. Vou beber, vou curtir, dançar. Vou no Siqueirão, vou no Siqueirão. DJ Siqueira. DJ Siqueira vai detonar. Adilson Ribeiro. Aí o Vando e também o Andrei. Os primos Caçafarra, aqui de boa na lagoa, com a patroa ou não, solteiro que é bom, né, meu irmão? Aqui no Siqueirão, vamos lá! Nesse fim de semana, eu vou curtir um bregão. Bregão! Vou pegar minha gata e vou pro Siqueirão. Pode ser no Cangalha, pode ser na metrópole, no Palácio dos Bares. Onde estiver, eu vou no Siqueirão. Vou no Siqueirão, vou no Siqueirão. Vou beber, vou curtir, vou dançar. Vou no Siqueirão, vou no Siqueirão. DJ Siqueira vai tocar. Vou no Siqueirão, vou no Siqueirão. Vou beber, vou curtir. Para, Joãozinho! Vou no Siqueirão, vou no Siqueirão. Deixa comigo! DJ Siqueira vai detonar. Só pra ficar no CD isso aqui, ó. Fazer amor, bora filha. Preciso te encontrar. Oba! Para te dizer que teu amor é gostoso. Não dá pra esquecer. Então, Siqueirão. Quero fazer amor contigo. De que forma? De uma forma bem legal. Sem violência, viu? Que me dê muita emoção e levante o meu astral. Quero ver! Quando estou contigo, eu sinto fogo. Oba! E me deixa muito excitado. Preciso te encontrar rapidamente. E o carinho por você é delicado. E amar? Amar você é bom. Uma delícia, viu? O que quero é sempre mais. De rocha, né? Amar você é bom. Eu quero é sempre mais. Teu beijo me excita, me enche de tesão. És uma gata bonita que me arranha com paixão. Quando estou contigo, eu sinto um fogo que me deixa muito excitado. Preciso te encontrar rapidamente. Meu carinho por você é delicado. Amar você é bom. Eu quero é sempre mais. Amar você é bom. Eu quero é sempre mais. Essa por enquanto só o Siqueirão, viu? É. Legal isso aí, viu? Bora, Joãozinho! Quero fazer amor contigo de uma forma bem legal. Cadê ela, hein? Que me dê muita emoção e levante o meu astral. Quando estou contigo, eu sinto um fogo que me deixa muito excitado. Preciso te encontrar rapidamente. Meu carinho por você é delicado. Amar você é bom. Eu quero é sempre mais. Amar você é bom. Eu quero é sempre mais. Teu beijo me excita. É uma delícia teu beijo, viu? E um detalhe: essa por enquanto só toca no Siqueirão. Eita, Pássaro de Fogo! Quando estou contigo, eu sinto um fogo que me deixa muito excitado. Preciso te encontrar rapidamente. Meu carinho por você é delicado. Amado. Eu corri um bom tempo atrás dessa música, viu, gente? Eu não nego. Quero é sempre. Muito tempo eu corri atrás dessa música. Amado. E diz aí que eu peguei essa semana essa música. Eu nunca vi nenhuma aparelhagem tocar essa música, viu? Mas o Siqueirão tá detonando pra você hoje em Castanhal. E eu dou valor, senhor! Eu dou valor de fazer a onda. Eu chego em Castanhal, a gente abraça com carinho todo esse povão maravilhoso que sempre nos coloca nessa posição. Obrigado, obrigado Cidade Modelo. Valeu pelo carinho de todos, pela presença, pela participação, pela preferência. Sejam todos sempre bem-vindos no nosso Pássaro de Fogo. Alô, Castanhal! Olha o galo! Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. Assim vai, meu pai. E vou navegar. Saudade desse pescador. Na beira do cais, a maré preamou. Com a Deus apertado, vou me afastar. Nosso amigo Brito aí do Crediário. E o Timeson, o negão considerado. Olha só! Lá fora, saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar. Peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando. Eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar. Tudo que eu quero agradecer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Papai do Céu. Estou me queimando. Mais uma festa do Siqueirão aqui em Castanhal. E a gente agradece de coração, viu? Quero me incendiar. Sigo na oficina. Os teus beijos. Rouba a mãe e o pelador. Ai, que vontade louca de logo chegar. Que eu quero. Eu quero te amar. Eu quero te amar. E Adriano, o Adriano Nazaré e a Oscarina lá de Manaus vieram conhecer o nosso Siqueirão. Obrigado, viu? Sejam bem-vindos. O Paulo e o Patrick curtindo o Siqueirão. Alô, baby! Baby, baby! E a gente? A gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Foguinho, Cebola! Baby, baby! Aí o Cabrave! Cabrave da Nath. Só nome estrambólico, meu irmão. Mas que legal! Tu é doido, hein? Agora te desejo mil felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Você segura, Bruno, Adriele, Adriele Barra. Barbosa, Gisele Andrade, curtindo o nosso Zigueirão, hoje aqui no Guarani, em Castanhal. O Anderson e o Clebson, aí dos cachorrões, aí os cachorrões do aeroporto, aí o Pedro Moraes, cadê ele? Alô, baby! Coração. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém. Tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva um romance a dois. Toda a galera da equipe aí do Milão, aí do Jaderlândia, aqui no Siqueirão, obrigado. Essa mina, meu amor, não pode. Tá escorregando aqui, tá, minha filha? Baby, baby, a minha linda baby, baby, baby. E essa mina, meu amor, não pode. Aí o recado do Ministério da Saúde pra vocês aí, ó. Ministério da Saúde adverte. Curtir no Siqueirão é muito bom. E se você não gosta, um médico deve ser consultado. Oi! Olha a cumbia! Mueve la máquina! Segura! Ele falou, Siqueira, esse é tempo bom. Pantera curtindo o Siqueirão. Valeu, Pantera. Alô, Castanhal! O Ministério da Saúde adverte. Curtir no Siqueirão é muito bom. E se você não gosta, um médico deve ser consultado. Máquina! Máquina! Aê, pé de valsa! Essa espina era demora, buscando char a buscar, y por eso fui llorando. La que le contó fue Dora, buscando char a buscar. Si digo lo de ella y Nando, buscando char a buscar. La que le contó fue Dora, buscando char a buscar. Si digo lo de ella y Nando, buscando char a buscar. Tudo que eu quero é fazer como sempre, o que a gente vem fazendo ao longo de 2 anos no Siqueirão. Alegria, promovendo alegria, o bom divertimento dessa família. Que em qualquer lugar curte o nosso pássaro de fogo. Obrigado pelo carinho. Bora fazer assim, vai! Chama o caqueado! Margarita, Margarida, se eu te pego. A Margarida, se eu te pego. Margarita, Margarita, Margarita, Margarita, Margarita. Vem de boa. Da Selva, o Yuri, a Jane, o Juan e a Priscila, galera GDC, toda a galera aí do Caixara, obrigado. I went over and asked her what's her name. She replied, my name is Margarita. I want to jump Margarita, I want to run Margarita. Família Gomes, só de boa no Siqueirão, hein? I want to conquer, she want to rumba. I like the way she move, I like the way she do. I like the way she samba, I like the way she rumba. I want to jump Margarita, I want to run Margarita. I want to juke Margarita, I want to hook Margarita. I want to jump Margarita. Aí, o Taradão, toda a galera aí do Kashima, junto com, juntos e misturados. Valeu, valeu, valeu, valeu. Aí o DJ Daniel, aí do Jatinho da Saudade, bora Daniel. Cadê o netinho popular, meu irmão? Like homem que mais balança a bandeira do Siqueirão em Garapé Azul. Like homem do Super Dinâmico. Like olha só. Segura meu povo! I want to jump Margarita. Negão consagrado das aparelhagens. Bora, Times! Escorrega, meu irmão! I want to hook Margarita. Escorrega, escorrega! I want to jump Margarita. I want to run Margarita. Eu não vou te derrubar! I want to hook Margarita. I want to hook Margarita. Vai, vai! Looking sexy, Margarita looking sexy, Margarita sexual, Margarita sexual, Margarita sexual. Timeson, negão consagrado das aparelhagens. Alô, Timeson! Esse que? Esse caceteiro aí não tava com essa mulher ontem. Agora ele já aparece com outra aqui. O que é que está acontecendo? Cala a boca, cagueta! Bora, senhor! Bora, minha família! Vou dar linguada. obrigado a você que vem, como sempre, prestigiar, ficar de boa, recordar os grandes momentos aqui no nosso Siqueirão. Mais uma vez, a sede do Guarani é palco de som, que festa bonita. E a galera de Cachanel tá de parabéns, viu? A galera de Cachanel e as demais localidades que hoje vem prestigiar essa festa bonita. Obrigado! Para o Siqueirão! Siqueirão é show, show, show! É muita onda, meu irmão. É o nosso Siqueirão que vai fazendo a onda em Cachanel. Siqueirão, o verdadeiro recordista de público de 2015. Obrigado, de coração. Esperamos que em 2016 você continue nos dando a preferência. Pra você que pediu pra ficar no CD, tá bom? Amor e loucura. Assim, ó. Vem me ensinar como se ama. Vem, me faz feliz em minha cama. DJ Siqueira. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo. Amigo Fernando, meu amor, amigo do Siqueira de Face, e o carinha que também é considerado aí do Loura Prestação, viu? Ele dá valor. Vai! Amor e loucura, ah, ah, ah, ah, amor e loucura, amor, amor, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura, ah, ah, ah, ah. Rafaela Siqueirão, hein? Você, ela aí na sua bomboniere, a rainha dos caramelos do Siqueirão. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você num longo beijo. É muito amor. Amor e loucura. Pra recordar, vamos lá. Vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Até já perde um sorriso, se machuca a si mesmo, se maltrata, chega ao fim. Oh, artista, cadê o artista para alegrar a função? Por isso eu quero cantar para mudar a situação. Jogamos o mal, cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Por isso sou assim, por isso eu canto assim. Siqueirão, às vezes sou um poeta ou um palhaço. Aí o de Belém, já curtindo o Siqueirão. Tudo assim é mais diferente. Aí o Júnior do CD, dá maior valor de curtir o Pássaro de Fogo. DJ Joãozinho e Siqueira, colocando toda a família Siqueirão pra dançar. Todos os meninos do Atalaia e da Barraca Paraná, lá de Salinas, curtindo o nosso Siqueirão. A galera aí na Praia do Atalaia, valeu! A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor, o trabalho não rende e todo mundo se aborrece, até já perde o... E o caboclo, a Samila, a Samila, a Ângela e o Luciano do bairro São José. O artista cabelo, o artista, para alegrar a função. Que vídeo esse que é show. De valsa, aí o Caba Morim e a Líria. Faça o que você quiser, pensa o que você pensar, diga o que você disser, e eu não vou deixar de te amar. Olha só! Por você sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora você pode ser prega ou chique. Quero mais que esse amor se multiplique. Quero apenas gostar de você. Aí o Cabo Santos, ele e a sua esposa aí de São João de... São João da Ponta. A galera no Siqueirão, viu? Só avisando que a gente vai dar no Marajó, Cachoeira do Arari. Terça-feira e quarta-feira, festividade aí de São Sebastião. E o Siqueirão chega pela primeira vez em Cachoeira do Arari. Casarão da Saudade, viu? Vamos lá. Não é fácil encontrar uma pessoa assim do seu jeito. Pra mim pouco importa, sabe? Se você é brega, se você é chique. O importante é você ser assim. Assim do jeito que você é. E é assim que eu gosto de você. Por você sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. Toma, galera aí da Okajima, recordando, hein? Pra te amar, não tenho limite. Talvez ninguém acredite.